feedback e acionamento, cumprirá então a restrição inferior. Salvador, 705 Galeão aprovado 380 via Pesolo 44 até Porto Seguro, tem a Golfo Romeu, após prossegue na Upper November 857 até Morro Sul, após conforme rota. Solada 10, curva direita, saída Sanvo 1, Serra Alfa November Vitor Nossa 1, Sanvo 1 após Leda e após direto Torque Lu. Aciona 5026, controle 120, decimal 8. Autorizado 320 para Galeão, decola da 10, controle direito. Salvo 1, Leda Tóxico, Apertura 44, ponto segundo, pelo menos 8. Aciona 5026, controle 208, com 7. Para 705, portão 8, chame pronto, feedback de acionamento. Tranquilo, prossiga, informação Zulu. 0, serviço radar encerrado, está a 61 milhas nordeste do VR Salvador, mantenha nível 090, chame a Aracaju, frequência 120.3. Votando, Oscar Tranquilo para Maceió, aprovado nível 090. Decola da 17, curva à esquerda na saída Conde, aciona transponder 5577, controle 120 decimal 8, e vai prosseguir conforme roda do plano de voo. E após Conde, voa direto Alfa Romeo Uniforme, Caju, após direto Maceió. Pessoas a bordo, autonomia alternativa. As ações um quilo para acionamento táxi, decolagem, chama agora a torre 1 no 8, decimal 9, 5, altímetro no 0, 1 no 2. Tenha uma boa noite. Patrão Mosca, Sango Kilo, boa noite. Ciente do acionamento, chame para o táxi. Não gosto de caçar o quilo, autorizado, táxi, reposte táxi, papá. Só passou a modificação do quilo, autorizado ingresso pista na 7, reporte alinhado e pronto. Afirmou a modificação do quilo, prossegue via pista, reporte alinhado e pronto. Alfa 2781 no Chimitaco. Mostra Sango Kilo, autorizado decolagem pista 17, vento ONU 10 graus 06. Papatango Oscar Sango Kilo, decolado 1-4, chame controle de Salvador em 120 decimal 8. 208, boa noite. Controle de Salvador, boa noite. Papatango Oscar Sango Kilo, decolado 1-7. Papatango Oscar Sango Kilo, contato radar de colagem, subovia saída Conde para nível de voo 090. Via Conde para 90, Sango Kilo. Boa noite. Gol 1099, boa noite, pronto? Autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 120 graus, 07 nós, Gol 1099. Quem decola aqui está 10, Gol 1099. Azul 2781, boa noite. Mantenha o ponto de espera. Gol 1099, decolado 20, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Controle 208, gol 1099, obrigado. Azul 2781, autorizado a alinhar e manter pistão no 0. Contato radar decolagem, sua via saída Arbono para nível 360. Boa noite, sobe via Arbono no nível 360, gol 1099. Prossiga. Solicito 70 como final. Tudo mantém a nível 070, Oscar Tango Kilo. 070, obrigado. É o ponto de espera pista no 0 e a Fátima 1 no Índia. Ponto de espera torre no 8, decimal 9, 5, altímetro no 0, 1 no 2. Então, com boa noite. Azul 2781, decolada de 23, chame controle em Salvador em 120, decimal 8. 08, boa. Controle Salvador, boa noite. 2781 azul. Azul 2781, contato radar, decolagem. Subavia, saída Arbor 1 para nível 160. Via Arbor 1 para 160. 2781 da azul. Boa noite, bom 705, bom 705, boa noite, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Manter na volta, 705. Olha, 2781 da Azul, tá livre da restrição inferior a 15 milhas? Tá livre. Sente ascensão no 60, livre restrição inferior, o azul 2781. Presença do 705, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 1, 10 graus, 069. Autorizado, então, alinhar e decolar, dentro do 705. Maestro. Em 288, pista 260. Agora em 128, decimal 8, alternando 126, decimal 0. Bono 705, decolado 27, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 20, decimal 8, 705, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Bono 705. 705, contato radar, decolagem, sui, mantenha 380 após 2000, direto Leda. E para o 380 após 2000, direto Leda, Bono 705. A sua identificação desse mantém 050, chegada Bom Médio 1. aguarde. Azul 271, eu vou direto pro Elétron. Telefa da presente 2781. Meia dois, vou direto do Itap. Cinco, chame o centro Recife, no 2835, alterna 25, decimal 1. 2835, a secundária? 2835, alterna 25, decimal 1. 2835, 2851, obrigado, boa noite. 6310, assistindo a indicação desse, mantém o 050, chegada bom, médio 1. Autorizado. Autorizando DS4, tô achando a 6310. 3662, desça para 2000 pés, altímetro em Salvador, 1012, livre final LS, triplo 1-0, chama estabilizado. É, 1 km. Hora 62 milhas nordeste Salvador, serviço radar encerrado, mantém o 070, chama o controle Aracaju 20, decimal 3. Azul 2781, chame o centro Recife em 288, alterna 260. Donatão. 3662, componente de aproximação, ILS-X3, para o Rosário, chama a Torre Salvador em 118.95. Passando a Torre 2.5. Salvador, boa noite, são 3662, acabou de passar a Duna. São 3662, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 0 no 2, pouso autorizado, visto no 0, vento 1, 1 no 0 grau, 07 nós. Gente, de pouso com 1012, 3662. CM3 no 0, desça para 2.000 pés, altimetria em Salvador no 0 no 2, livre final ILS X-Ray, chame estabilizado. No solo 46, libere direita, chame controle solo em 121 decimal 9. Direito 129, Salvador, TAM 3662, boa noite. TAM 3662, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, TAM 3662. Chama 310, chama Turbo e Salvador em 1895, complica a aproximação. Pistão no zero, boa noite, tráfego avistado, ajuste no zero no dois, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1, 1 no zero grau, 06 nós, cheque trem. 1 no zero, com meia dúzia de pouso, pistão no Para com o trem embaixo travado, 6390. Torre Chente, 6390. R310 no solo esquerdo, libera direita, chame controle solo em 121 do small 9. Direita 219, obrigado. Chanel 310.103, Alpha Chileste 0.03.